caguei correndo 29 vezes. Estou aprendendo a viver sem você. Já que você I'm not afraid to die. se veste branco. À esquerda da entrada do inferno está a fonte do esquecimento. Vou mais além, não bebo dessa água. Chego ao lado da memória, que tem água pura e fresca. Digo aos guardiões da entrada, sou filho da terra e do céu. Dai-me de beber, que tenho uma sede sem fim. Olhe nos meus olhos, sou um homem tocha. Me tira essa vergonha. Não, não, não venha pra cá, que eu não quero mais saber.

Estamos medindo forças desiguais.

Hoje não dá, hoje não dá. Não sei mais o que dizer e nem o que pensar. Hoje não dá, hoje não dá. A maldade humana agora não tem nome. Hoje não dá. Pegue duas medidas de estupidez, 34 partes de mentira. Coloque tudo numa forma untada previamente com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Deixa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e 1 tablete e meio de preguiça. Hoje não dá, hoje não dá. Está um dia tão bonito lá fora e eu quero brincar. Mas hoje não dá. Acertar a minha asa quebrada e descansar. Gostaria de não saber estes crimes atrozes. É todo dia agora. E o que vamos fazer? Quero voar pra bem longe, mas hoje não dá. Não sei o que pensar. Só nos sobrou do amor a falta que ficou. Vai chover. te ver. Acho até que estou indo bem. Só apareço por assim dizer. Eu continuo aqui, meu trabalho e meus amigos, e me lembro de você em dias assim, dia de chuva, dia de sol. E o que sinto sei dizer. Música. vai com os anjos, vai em paz. Era assim todo dia de tarde, a descoberta da amizade. Até a próxima vez. É tão estranho, os bons morrem antes. Me lembro de você e de tanta gente que se foi cedo demais. E cedo demais. Aprendi a ter tudo que sempre quis, só não aprendi a perder. E eu que tive um começo feliz, do resto lembro das tardes que passamos juntos. Não é sempre, mas eu sei que você está bem agora. É só que este ano o verão acabou. Cedo de um bocado. viver.